sabes o meu assentar, meu levantar. Tu me cercas, meu andar, tu me cercas, meu deitar. Meus caminhos tu conheces, meu Senhor. Sem que haja uma palavra em minha boca, eis que tu, Senhor, já és conhecedor. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim sempre repousa. Aos altos céus, no profundo.